correto. Chame pronto, pushback, acionamento. Transfere agora a torre 118, decimal 612, ajuste 1013, Sierra Kilo India. Afirmativa, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 612. Bom voo. 5722, bom dia, Sintra Eco. Bom dia, 5722, informação em curso Golf, para cópia, 1219 agora, senhor. Agora é 1219, leve 10, 5722. Outro bom dia, papapá, 1212. Terra aqui no Índia, bom dia, prossiga. Estamos no... aí, está, tem livre acionamento, Terra aqui no Índia, chame do táxi, senhor. 3890, pronto, cópia? Autocópia, 3890. Autorizado Recife, nível 330, pelo Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5052 no transponder. Autorizado Recife, 330, Upper Whisky 58. Decola da pista 10, curva esquerda, perfil da Fuca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5052, TAM 3890. TAM 3890, cotejamento correto. Chame pronto para o pushback, acionamento, posição 5. É lá quando pronto, TAM 3890. TAM 3517 para 2013, informe estabilizado. 2013, para estabilizado 3517. Salvador, Sideral 9970 estabilizou no localizador. Sideral, chame Recife agora, ou chame Torre agora, 18-6, Sideral 9970. 18-6, obrigado, bom dia. Afirmativo, Oscar Hotel Kilo, reporte no ponto de espera, pista no 7-13, no altímetro, no 0-3. No 0-3, vai reportar no ponto de espera da 1-7, Oscar Hotel Kilo. Salvador, bom dia. Sideral 9970, estabilizou o ILS, trem baixo travado. Sideral 9970, informou o trem baixo travado. Afirma. Sente, Sideral 9970, livre pouso, pista no 0, vento 060 graus com 062 nós. Livre pouso 90, Sideral. TAM 3171, 906, decola, 1198, ao controle, bom voo. 3171, muito bom dia. Controle, muito bom dia, TAM 3171. No 71, no conforme autorizado, vigilando. A vigilância. Afirmativo, podemos voar direto da EL? Pode. Muito obrigado. Afirmativo, Serra Kilo Índia vai dar passagem ao Mitsubishi, vai seguir como número 2, ok? O referido tráfego informado é transporte enfermo, tem prioridade. Grato, altímetro 1-0-3, reporta no ponto de espera, táxi papá. Oscar Golf, November Alpha, após direto destino. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Gole. Eval, após, segue na posição Lapa. Lima, Alfa, Papá, Alfa. Controle 119, decimal 8, aciona 5050 no transponder. Ciente, autorizado 320 para Brasília. É Lefa, após Zambia, após Dogna, com curva à direita, no perfil da saída Gole, Eval, Lapa após Lapa, 119.8, o controle 5050 no transponder, pista 10 após curva direita, WebJet 5722. WebJet 5722, cotejamento correto, chama pronto para o especionamento, posição 3. Chama pronto para o especionamento, posição 3, WebJet 5722. Para o estacionamento, tá 3890, tá na 5. 3290, posição 05, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi, tá 3890. Controle Salvador, bom dia, TAM 3153, informação ECO. 3153, bom dia, identifique, desça ao 050 na chegada Bonf 1013. 050-1013 na Bonf, TAM 3153. Firmando 35 no 7, estabilizado. Livrar um dos 1-9. Ah, fizeram. 18.6, 3.5.0. Salvador, bom dia. Sideral, 9.970, livrando. Sideral 9.970, bom dia. Táxi via Alfa Quilo, pátio 30, posição será meia dúzia, apenas atentando para o Airbus da TAM, iniciando pushback na posição 05 do pátio principal, ok? Que vai ingressar na entrada do pátio 3. Afirmativo, ciente do TAM, Sideral. Obrigado. O Quilo na escuta? Oscar, até o Quilo na escuta? Oscar, qual foi? Decola de imediato? Traque para 2000, reportará estabilizado, gol no 605. Gente, o tráfego não está prosseguindo para a 17 não, ele está prosseguindo para 10. Está aproximadamente aí no externo. Está aguardando o ponto de espera, aquilo. Gente, então mantém a posição que está no 7. Mantém aquilo. São 35 no 7, já embaixo travada. Conforme reportado, sim. Ciente, livre pouso, pista no 0, 060 graus com 04 nós, 135-17. Livre pouso, 135-17, na 10. Ainda negativo, modo Charlie. Informa a atitude que mantém. Salvador WebJet 5722, posição 3, está pronto para tiver questionamento. Na posição 3, autorizado, chame o táxi WebJet 5722. Autorizado, chame o táxi WebJet 5722. Positivo. 50 de autonomia, 061 no abordo. TAM 3890, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 13, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 118, 612, 1013, o TAM 3890. Tango Oscar, Hotel Kila, atendendo estreita turbulência do Airbus da TAM, completo pouso 1-0, quando pronto em livre decolagem 1-7, o vento 050 graus com 05 nós. Oscar, Hotel Kila. Oscar, Hotel Kila, vai aguardar a estreita turbulência do Airbus, tá? 251, com 105, bom dia. Dia. Gente da informação Golf. Até o Quilo vai iniciar na 1-7. Gente, ciente, torre ciente. Eu tenho pré-coordenado 390, copia ou aguardo coordenação para o 370? 390, por favor. Ente autorizado Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58. Decola da 110, curva esquerda, perfil da saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5066 no transponder, aguarde para o cotejamento, gol no 642. TAM 3517, na escuta? Precisa, TAM 3517. Táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, ingressa no pátio principal, posição 5. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5, TAM 3519. Gol no 642, coteje. Autorizado 390, pela Aperuísque 58, decola com curva esquerda da pista 10, Pucaracaju, 119.8, 5066. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, funamento, posição meia dúzia, gol no 642. Posso ir até o Kilo? Oscar até o Kilo, 220 na Pro de Dael. Na Pro de Dael, Oscar até o Kilo. Positivo. Afirmativo, TAM 3890, linha decola, pista 10, vento 030 graus, com 04 nós. A linha decola, pista 10, TAM 3890. Oscar, até o Kilo, condições de voar Ubi, dá presente? Sim, Oscar, até o Kilo. Voar Ubi. Valor 75722, pronto para o táxi. Então com uma, o POB de 122, autonomia 4 horas, alternando com fins. Webjet 5722, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pistão no zero, no ponto de espera torre 118.12, ajuste no zero, 13, bom voo. Gente, ajuste no zero, 13, Índia Alfa com anular, chama a torre 118.6, Webjet 5722. 105, passa dona torre 18.6, bom posto. 080 para 050, tá? 3153. Q3153, livre LS para 2000, informe estabilizado. Livre LS 2000, informará estabilizado, tá? 3153. Oscar até o Kilo, controle. Oscar até o Kilo. Que Recife se equivocou na sua... no fixo de saída. Você tem condições de voar Ilhéus da presente? Voa Ilhéus da presente, Oscar até o Kilo. Vai lá, da presente, Oscar até o Kilo. Positivo, Recife tinha autorizado o Arubi, porém tem um tráfego no sentido oposto a sudoeste de Salvador. Sim, sim, obrigado. 8 graus, tá? 3890. Muito bom dia, Webjet 5722, próximo ao ponto de espera. Pronto. Afirmativo 5722, mantém o ponto de espera. Mantém, Webjet 5722. Agora, TAM 3890, decolou a perfil da Pucca. Conforme autorizado, vigilância 3890. Conforme, 3890. Autorizado para o Galeão 360, decolando a 10 curva direito, perfil da saída da El Ledo. Após o Vob 10, frente a central eixo de AP Novembro 87198, controle 5073, transponder, gol 904. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 10, gol 1804. Eu vou dar menos, obrigado. Afirmativo, o Guardião 01, como já tem um Boeing da Gol com pouso autorizado, tem condições de decolar com proa norte, aguardando a passagem do tráfego para prosseguir a retaguarda. Sente então, Guardião 01, por gentileza, o VOB, o padrão, e o comando até Romeu Eco, November Alfa, Tango Oscar. Sente. Prossiga, Romeu Eco X-Ray. Confirme o destino e o tipo de equipamento. Destino foi a Brás Gravotec. Ok, suba inicialmente ao nível 140, guarda de coordenação junto ao centro Recife. Atenção 140, o papai Romeu Romeu Waterfield. Aguardando a atenção nível 380. O Guardião, eu tenho um Bravo E40 na cabeceira 17, haveria condições de dar passagem ao tráfego? Se for para agilizar, inicie o táxi até o ponto de espera, guardando apenas o tráfego decolar. Senta visual com o Bang da Gol. Vocês decolam então com o Pro Whisky, ok? Aguardando a peça separação com o tráfego decolando da 17, o vento 040 graus com 03 nós, atentando também a esteira do Gol. Aquilo índio informa o tráfego, helicóptero, um esquilo, vai decolar do pátio do Graia à sua direita com o Pro Whisky, não vai interferir. O vento 040 graus com 04 nós, livre decolagem piscina 7, certo, aquilo índio. O objeto 5722 ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém o objeto 5722, cabeceira no zero. Solo Guardião 01. Afirmativo Guardião 01, decolado aos 21, aos 21. Aguarde transferência, ok? 21 está na escuta para transferência. Guardião 01. Afirmativo, dá presente, farol Tapuã. Farol de Tapuã, curva na esquerda. O meu FX-Ray poderia confirmar POB, autonomia e código? É, 205, autonomia 3 horas e 40. 2-109-8 é o controle, bom voo. Entra, aqui vem. 241. 1605. Voo 9605, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingressos no pátio principal. Alfa, Kilo, o pátio 03, reportará para ingressos no pátio principal, o Gol 9605. Solo, Gol 9605, voltando. Prossiga. Solicita o médico a bordo após o pouso. É uma senhora passando mal aqui na... No final da aeronave, então solicito que ele entre por trás ali, que está perto da senhora. Gente. Ok, obrigado. Aparentemente ela está com enjoo, falta de ar, dor no peito, ok? 3153, uma milha e meia para o externo. Afirmativo, continua a aproximação agora da pista livre, informa o bang da WebJet alinhado, dentro de distância irá iniciar a rolagem. O time entrou no 0 no 3, da 3 e no 5-3, já embaixo travada? Baixada travada no 0 e no 3, aguardando a pista livre, da 3 e no 5-3. Afirmativo. 5722 da Web, tem livre decolagem no 0, vento 050 graus com 04 nós. 7 autorizado, WebJet 5722. A bordo, confirme a companhia informou para a Infraero que existia um médico a bordo. Afirmativo. Ah, eu fui escutada pelo médico aí e falou que não havia necessidade, porém ela piorou agora na hora do pouso e é melhor o médico dar pra ela aparecer. O Romeu, é que X-Ray, confirme se é transporte de enfermo? Meu batuto, apesar de estarmos entrando na Arca Natal de Salvador, com hora proposta para 0810, no somente 1045, controle de Gonza, e após a ascensão nível 380. Positivo, apenas foi um questionamento do Centro Recife. Chame o mesmo agora em 1251, no término 1325. 251-3325. Obrigado. 4069, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 16. Controle 119.8, aciona 5065 no transponder. 4069, autorizado Campinas, nível 310, saída da pista 10 após decolar de curva direita, saída da AEL, Leda e Bridge após Upper Zulu, 16. Controle 119.8, transponder 5065. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, posição 1, azul, 4069. Sente. Um 153 no solo 26, direita no 21, 19. Direita 219, 3153. Solo Salvador, bom dia, tá 3153. São 3153, bom dia, táxi Alfa, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio principal. Alfa, Quilo, pátio 3, reporta para ingresso principal, 3153. Trole Salvador, bom dia, Velog 9870. Bom dia, identifique, prossegue via para 2000, 1003 é o ajuste. SV até 2000, com 1003 no ajuste, 9870. O Oscar Hotel Kilo, agora assina pro Jarubi, chame Recife, 1251, Terne 3325. Jarubi, chama 1251, e qual a alternativa, por favor? 3325. 3325, obrigado. Dia. O Serra Kilo Índia, Recife, 251. 251, grato. Gol Salvador, Gol 897. Gol no 897, Confins 360, informação Golf, aguarde cópia. Aguarda, porque é a saída prevista? Saída prevista da El. Da El Leda após Bridge. Da El Leda, Bridge, Gol 897. TAM 3153, ingressa no pátio principal, posição 8. Ingressa no principal, posição 8, 3153. E 5722, controle. Prossiga, senhor. E 5722. Suba e mantenha o nível 200 restrito e chame Recife 1251 na TR de 13325. Ok, restrito ao 200-251-13325. Obrigado, seu bom dia. 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 1-6. Controle 119.8, aciona 5103 no transponto. Fala da 1-0, autorizado 360, com direita após da El, Leda, Bridge, até a Upper Zulu, 1-6. 18-19-8-5103, gol. Atualizamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, gol 1897. Só confirme o portão. Chamará, estamos no 09. Gente. Salvador, o gol 1607, ciente da Golf 97. Estou 400 Guarulhos, está pronto para a cópia. Gol 1607, informação Golf, autorizado Guarulhos 360 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8 e aciona 5075 no transponder. Dado 360, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita após, da El, Leda e Dev. O controle 1998 no transponder 5075, gol 1607. Cotejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento, gol 1607. Vai chamar para o pushback e acionamento, gol 1607. Salvador, azul 4069, posição 1, transfera pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi azul 4069. Agora na nossa frente, por exemplo, pushback e acionamento. Guardião 01 no controle. O Guardião 01 vai manter o sobrevoo no setor. O Guardião tem patrulhamento na cidade, né? A gente não tá com... Tá em patrulhamento, não tem destino certo. No momento a gente tá patrulhando aqui o escoamento da BR-324, da Feira do Carneiro, que a gente deve passar pro subúrbio, retornar pro litoral. Positivo, tem um tráfego em aproximação agora pro pistão 10, já está ciente do seu tráfego. Potência 500 pés no setor, o Guardião 01. Escala restrita 500 pés, na escuta permanente, ouviu a comunicação do seu com o tráfego. Grato. Positivo. Autorizado, Brasília 360. No pesolão no 7, da cola da 10 com curva à direita, gole o pico 198-5101, transponder. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, gol.